uma turbada! Pode mostrar que não deve brilhar! Vocês são mais lugares! Vocês são o primeiro do jogo da porra! E por isso que vocês estão separados então! Os cantos não serão azulzão? Ou não? Aperta a sua calcinha do mundo do Chico Rato! E um criador de item que é acumulado nos sapatos e no canto de volta com a boca em tudo! Você fica parado então! O descanso nunca será a solução ou não? Você fez o nome do seu filho de chifre, não tem dó da criança. Você tem também TV do domingo, mas tem programa de dança. E o churrasco na varanda, o síndico proibiu. E aí você tem que ir, o negócio é ficar parado mesmo. E foda-se o Brasil! Foda-se o Brasil! Foda-se o Brasil! Brasil! Domingo! Ô louco, meu!